Ora então, muito bom dia, são 9 horas e 8 minutos e eu aqui estou outra vez e eu chamo-me Manuel Lourenço. Ora, eu estou aqui mais uma sexta-feira para apresentar o Espaço da Música no lugar do Seu Ferreira, como vocês sabem, ele está ausente, não está cá e eu estou a repassá-lo mais uma sexta-feira ou mais, o que puderem. E então vamos continuar com a música das 9 horas até ao meio-dia e espero que vocês passem uma ótima manhã e um fim de semana. Hoje é sexta-feira e então muita coragem para quem trabalha, porque o tempo não está muito bom e vocês sabem que trabalhar fora não é muito fácil trabalhar fora. Ora então, vou estar aqui até ao meio-dia, das 9 até ao meio-dia, com muita música e uma novidade que eu dou a todo o pessoal daí é que eu digo que se há alguém que queira mandar um disco pedido ou isto aquilo, podem telefonar para a rádio, porque a rádio já, o telefone já trabalha. E então, se vocês quiserem telefonar, é o 02-38-43-48-00 e eu cá estarei para botar as músicas que vocês pedirem. Ora, vamos continuar então com a música, vai ser o Tony Carreira. Pois é, vimos de ouvir o Quim Barreiros. Vocês sabem que eles vai estar cá em Orleão, em São Prevenção Mamão, no dia 24 deste mês. E também temos aqui a repas de dançantes na Rádio Arco-Íris. no dia 23, e até com o Fernando Martins e o Capa Negra. E se vocês quiserem cá vir para comer e dançar um bocadinho, têm que telefonarem, porque os lugares são limitados, e não sei se já é assim, não. Vocês têm de telefonar para a rádio e a gente dá algumas informações. Ora, então continuamos com a música, e vai ser A Gaita da Mariazinha. Ora então, muito bom dia, são 9:22, eu tenho aqui um disco pedido que é da parte da Glória, para os seus filhos e netos e suas filhas e para toda a gente que ela conhece. Ora então, e que não esquecendo os animadores todos da Rádio Arco-Íris, e de minha parte eu digo muito obrigado. Ora então, eu vou meter a canção Os Némios. A Roseira do Jardim.

antes que a minha vida acabe. O último beijo lhe dá. Tudo que eu quero, Deus sabe, é seus cabelos afagar. Antes que a minha vida acabe, o último beijo lhe dá. Branquinhos cabelos, oh, como trocaram de cor. Lágrimas, oh, lágrimas de minha mãe com tanta dor. Teu filho imigrante, oi-se para além do mar. A Deus rogo a cada instante maior do te abraçar. Mãe querida, o melhor que Ora, então são 10 horas e 30 minutos na Rádio Arco-Íris e então vamos continuar com a música. Então eu vou meter umas musicazinhas aqui que são muito mais antigas do ano 2008. E então vou meter o Marco Paulo, Só Falei Para Te Dizer Que Te Amo. Então vamos ouvindo. Não é Natal para festejar, nem fim do ano, nem janeiro a começar, nem primavera que vai chegar. Hoje é dedicada a mim e a todos os carecas. Ouçam bem essa canção, não? Esta cega rega que é de arreliar. Oh careca, tira a boina. Se é moda andar em cabelo, com a breca põe a tampa na careca. Que a careca não tem pelo. quando assim liro, corpinho bem feito no meu paletó, com esta farpela que é protocolar, de careca a bela só ouço gritar. Oh careca, tira a boina, que é moda andar em cabelo, com a breca, tira a tampa da careca, que a careca não tem pelo. Arc-en-ciel. Oh careca, tira a boina, que é moda. Ora, são 10 horas e 35 minutos e então agora vamos ficar com José Cid, como o macaco que gosta de banana. Quem não se lembra destas canções? Como um macaco gosta de banana, eu gosto

Ora, então eu tenho mais uma dedicatória da mesma pessoa, Madame Frey, e é para a filha do Sr. Ferreira, a Marilene, e que lhe deseja muita força e muita coragem e muita saúde. Então eu vou-lhe meter Amália Rodrigues Valentim. Ora, vamos a isso. Mete-me na barriguinha e rola só.

me apresento. Bota em chapéu a não faltar. Por o meu cinto de couro e o meu melhor perfume. A festa vai começar. Posso vir alegria em cima? Seja a luz do lampião, da vela ou da lamparina, ou até a luz da candeia. A dançar encostadinhos, dou abraços, dou beijinhos, debaixo da lua cheia. Agora vocês cantam comigo, pode ser bem alto. Ora então, são 10 horas e 58 minutos e vamos continuar com a música, e vai ser então um pedido que tenho aqui, que é de Fátima de Fleury, de ser a dona Fátima de Fleury, para a sua amiga Rosalina, não esquecendo netos e filhos e seu marido, e para todos os animadores, e também não esquecendo o Cia Carvalho, que fez 73 anos, não sei quando, mas bom, ele fez dos seus anos, não sei. Ora, então eu vou meter aqui, a Lagmela pediu uma mãe abandonada, mas eu não sei se tem que procurar umas coisas, como eu tenho aqui à mão, eu vou meter então a Lágrima de Diana Gil. Thank you. Ora, então vimos de ouvir a Diana Gil, Lágrima, e foi mandado por a Fátima de Fleury para a sua amiga Rosalina e para toda a gente que ela conhece e para o senhor que fez 73 anos. Ora, então eu vou meter mais uma música aqui, que foi uma senhora que me telefonou e ela não deu o nome, fez em anónimo. Ora, então ela disse para meter uma canção para todos os animadores e para os animadores que fazem à sexta-feira, que estão a fazer um ótimo trabalho. Então, é essa senhora, muito obrigada da minha parte e da parte de todos os ordinadores, e espero que passe um bom, ótimo dia de sexta-feira, 15 de março de 2019. Então, vamos ouvir o José Amaro, o Malhão do Beijo. Para

roupa. Vamos lá dançar outro lindinho. Ora então, são 11 horas e 19 minutos. E esta música que eu vou dedicar ao Sr. Adriano de Châteauneuf-sur-Loire e é de pedido do Sr. Saruga. Olha para ele, um bom dia. Vamos lá dançar outro lindinho que zumba com malhão. Festa ou rumaria na danceteria, toda a gente gosta que zumba é moda, veio para ficar. O malhão aflito foi ao bailarico e soltou num grito por onde anda o ritmo popular. Mas a banda nem ligou e só que zumba tocou. O malhão já triste por fim desiste, ninguém lhe passou cartão. Oh malhão tem calma, todo mal tem solução. Portugal e África dançam juntinhos esta canção. Oh malhão, malhão, toma lá que zumba. Oh malhão, malhão, toma lá que zumba. Vamos lá dançar até o teu pai que vai ser de arromba. Vamos lá dançar outro lindinho que vai ser de arromba. Oh malhão, malhão, toma a tua mão. Oh malhão, malhão, toma a tua mão. Junta-te aqui, zumba, vamos dançar que zumba com malhão. Vamos lá dançar outro lindinho que zumba com malhão. Vamos lá dançar, agarra-te o barco, vai ser de arromba. Vamos lá dançar, outro lindinho que vai ser de arromba. Oh malhão, malhão, toma a tua mão. Oh malhão, malhão, toma a tua mão. Junta-te aqui, zumba, vamos dançar, que zumba com malhão. Vamos lá dançar, outro lindinho que zumba com malhão. Ora, então eu tenho aqui mais um pedido de música, porque é da Fernanda de São João do Ré para a sua amiga Rosália, marido e filhos e cunhados, e então também para o Sr. Carvalho, que fez ontem 73 anos. Então vou meter o Jorge Ferreira, Mãe. Não é a mãe abandonada, porque eu não o tenho aqui, não posso meter. Vou meter este tom. Mãe, és a força infinda, a palavra mais linda que Deus pôs no mundo. Mãe, és princípio sem fim, serás sempre para mim sublime majestade. Mãe, és o cimo da esperança, a mais bela aliança, o amor mais profundo. Mãe, teu amor verdadeiro, de todos o primeiro, é pureza e verdade. Mas por mais que elas falem e por mais que reclamem, não dizem quem és. O coração amigo leal, mãe querida universal, que para além da vida és sempre mãe querida e eu sempre a teus pés. Sou um ser do teu ser, fruto do teu viver, vida da tua vida.

este amor que foi teu e esta noite se transforma em poesia. Na minha voz sentirás uma lágrima de nostalgia. Não vou mais te abraçar porque a outro você ama. Não é justo o que você me fez. Eu te amo e eu preciso gritar, mas a voz da minha alma mostrará para você. Eu te amo, sempre eu gritarei, mas esta noite eu não posso ao menos falar-te, porque eu chorarei. E eu canto a tristeza que em mim, e esta noite será a melodia. Choro ainda por ti, pois jamais eu te esqueceria. Não te abraço porque você não pode mais ser minha. Não é justo o que você me fez. Eu te amo, eu preciso gritar, mas a voz da minha alma mostrará para você. Eu te amo, sempre eu gritarei, mas esta noite eu não posso ao menos falar-te, porque eu chorarei. Eu te amo, sempre eu gritarei, mas esta noite eu não posso ao menos falar-te, porque eu chorarei. Mas esta noite eu não posso ao menos falar-te, porque eu chorarei. Mas esta noite eu não posso ao menos falar-te, porque eu chorarei. Ora então, são 11 horas e 50 minutos, falta 10 minutos para o meio-dia. Então eu vou desejar uma ótima sexta-feira a toda a gente. E espero que todo mundo tivesse gostado destas 3 horas de música. E então, da minha parte, desejo uma sexta-feira, tudo de bom para os doentes, tudo de bom para que a gente trabalhe e tudo. E então, eu vou-me despedir daqui a pouco e vou ficar com mais uma desgarrada, e depois vou meter o hino nacional, como de habitude que o Sr. Ferreira fecha. E espero que vocês tenham uma ótima fim de semana. Ora, espero que tudo fique de bom e até terça-feira, se Deus quiser, cá estarei para fazerem o meu programa de terça-feira. Então vou-vos deixar com uma desgarrada e depois, o tempo que eu tiver, despeço. Seja menina solteira, viúva, viúva ou divorciada, seja menina solteira, viúva ou divorciada, haverá para aí quem queira vir cantar à desgarrada. Haverá para aí quem queira vir cantar à desgarrada. É de mulheres que eu preciso, meus senhores, isto tem graça, para me fazer um jeitinho enquanto a vida passa, para me fazer um jeitinho enquanto a vida passa. Cala-te lá, cachorrinho, com o que estás a dizer. Como este é tal e qual um anjinho. Ora, pois então é assim que acabo o meu programa de hoje, desta manhã de sexta-feira, e espero que todos tenham gostado da minha emissão e das canções que eu meti. E então eu desejo um bom fim de semana e um bom, ótimo fim do dia, e espero então para a semana que eu estarei outra vez na terça-feira, se Deus quiser, a fazer a minha missão. Ora, então eu vou-vos deixar com o hino nacional a fechar a missão, como de habitude o Seu Ferreira faz, e depois então entrarei na Rádio EDP Internacional para saber o que se passa lá embaixo também, um bocado das informações. Ora, então, muito bom dia e até terça-feira, se Deus quiser, e um bom weekend.